a 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível 190, chegue agora. Aracaju, em 120.3, coordene o mesmo o início, coordene com o mesmo início de descida, tem um bom voo. Muito obrigado, até daqui a pouco. Não, por isso, companheiro. Bom final de semana. para Guarulhos ou Las Vegas. Confirme o Google 1-1. Afirmativo, como recebe o Google 1-1? 3/3, pronto, cópia. Pronto para cópia do Google 1-1. Golfo 1-1, autorizado o Sierra Bravo Golfo Romeo, via peso do 1-0, pode estar batendo. O nível é o 360, na saída da El, Leda, Motiva. Decola da pista 1-0, com curva direita, código 5005, controle no 208. 360 autorizado, a pista do 1-0 da El, Leda, Motiva. 1-0, curva direita, 5005, no 208, gol 1-1-61. Correto, chama pronto, gol 1-1-61. Bora, parei. Após a peso do 1-0, Taubaté e Dael Leda Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Ok, então peso do 1-0, Taubaté, Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Correto, chama pronto. Botão 04, gol 1-1-1. Livre chame táxi, gol 1-1-1. 1-1-1, obrigado. Salvador. Bom dia, 3601. 3601, prossiga. Pode contar qual a subida prevista para São Paulo com o Goiânia? Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, obrigado. Confirmando, a intenção é sair da remota no 2 do pátio principal e prosseguir para o portão 07. Afirma. Ciente. Autorizado início, reporte no término, Mike Hotel Uniforme. Gol 1161 para o táxi com 118 a bordo, são 4 de autonomia, o Fernando Galeão. Autorizado ponto de espera, turno no noite decimal 95, ajuste no 0, 15, gol no 161, uniforme, pista no 0, molhado. Ok, pista molhada, 18952, obrigado, até a próxima, bom final de semana. Informa o vento de 210 graus, 11 nós. O ajuste no 0 no 5 confirma intenções. Decola da 10, prossegue para 28. Pista no 0, ok? Gente, livre alinhar e decolada pista no 0, vento. É, 210 graus, 12 nós. O ajuste no 0 no 5, voo no 161. No 161, obrigado. Livre alinhar e decolar pista no 0. 1161, Varginha, pista 90, autorizada a colagem. Afirmativo, o vento agora é de 190 graus, 149, oscilando de 200 a 190, de 13 nós a 18 nós. Ok, obrigado. Decolado aos 20, chama o controle no 208. 208, Barante. Imagina. Capitão 3601, na escuta do solo. Controle, bom dia, voo 161. Passe a frequência do solo para a cópia. 1211. 211, graças. Ótima. Solo mantido, está 3601 para a cópia. 3601, autorizado Congonhas, Serra Bravo, Serra Papá. E eu peso 10 por base, peso 16. 360 nível, Dael, Leda. Motiva a saída, decolada 10 com curva à direita, código 5006 e controle no 208. Ativo está 3601, autorizado São Paulo, Rongonha, Serra Bravo, Serra Papá, Viano, Fórmula do Lono, 0 por base, Viano, Fórmula do Lono, 6, no nível 360. Para dar uma zero, primeira direita, Gael, Leda, Mótima. 5006, transforma 208, controle, prova do campo 3601. Correto, informa o pista 90 molhada, chave sobre o campo de moderada forte. Estamos operando instrumento. 3601. No 161 no voo Motiva. Mando Motiva, gol no 161. No 61, chame Recife, frequência 125, décima 1, com voo. Azul Alfa Yankee Zulu, aguarde. Confirma a nave do reboque, azul. Azul Alfa Yankee Zulu. Para gira de reator, baixa lenta, por 10 minutos, já em acordo com o horário. Confirma a posição? 7-3. Gente, qual é a posição do Pode 3? Bem, que o Zulu poderia confirmar a posição do Pode 3? Gente, autorizado início, reporte no termo azul, Alfa Yankee Zulu. Salvador, TAM 3601, pushback atrás da situação 1. Livre, chama o táxi, TAM 3601. Livre, chama o táxi, TAM 3601. Texas 3601, está com 102, são 4 horas e 20, alternando com 15. Da 3601, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, estou indo no 8095, ajuste no 095, com 3601. Sim, Matheus, já está no 095, no ponto de espera, 191, para 3601. 118095, estou aí. 895, para 3601. Salvador, está 3601, pronto no ponto de espera da ONU. Está 3601, autorizado a linha de colapso no zero, vento 3, vento 160 graus, 160 graus, 129, ajuste no 0, no 5, pistão no 0, molhado. Sim, ativo, a linha decola da 10, está 3601. Tan 3601, preparado ao 50, controle 1208. Controle 1208, Tan 3601. Controle Salvador, bom dia. Tan 3601, passa 1500. Tan 3601, bom dia. Contato radar, subiu uma TN de nível 360, via da El. Chamativo. Edael, tá 3601, pode voar Edael? Tá, depois 2000, Leda. Sim, mas eu mando 2000, Leda, tá 3601. Salvador, o San 3601 passa agora 5000, pode voar 050, pode voar Montiva. Mantenha livre agora, San 3601. Aguardando, Road Montiva 3601.